Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso 2015, o espaço radiofónico aqui na sua Rádio Metronome, neste caso no Canal 1, e que lhe vai trazer durante mais ou menos uma hora, nem mais nem menos, que músicas que os ouvintes estão a acompanhar. Vamos por partes, porque há coisas aqui que eu gostava de explicar ao nosso auditório, que é o seguinte: o 2015. Ele começou por ter, nem mais nem menos, digamos que a sua última edição foi a 26 de maio de 2013. E o que eu quero convidar os nossos ouvintes a fazer é o seguinte: vão até à página canal1.radiointernoweb.info/programas/2015, ou seja, 2015.htm, e vão por aí encontrar a informação sobre as músicas que está nesta contagem. Que sucessivamente é a seguinte: a Triple M, uma revista norte-americana, elaborou a contagem das 2007 músicas mais bem-sucedidas. Nós chamamos-lhe 2015 pelo simples motivo de que, efetivamente, acrescentamos mais 8, aquelas músicas que, no nosso entender, desde então, merecem também estar na contagem. Pois bem, assim se dá a situação. Vamos trazer aqui aos nossos ouvintes nem mais nem menos que várias músicas, ou seja, todas as 2015 músicas numa contagem que deverá acabar agora face a estas circunstâncias. Vamos lá saber se irá ou não acontecer, mas deverá acabar em 2015 precisamente. Bom, não sei como é que isto vai correr ou não. De todas formas, o que eu quero deixar aqui bem claro é que vamos fazer tudo para cumprir o calendário e, ao mesmo tempo, trazer todas as músicas ao nosso auditório. À medida que as músicas forem sendo colocadas, forem sendo aqui faladas, vão ser também sendo colocadas, a lista vai sendo colocada na página do programa, ou seja, canal1.radioantenoweb.info/programas/2015.htm, tudo em letras minúsculas. Antes da barra é indiferente, depois da barra é necessário. Tudo com letras minúsculas. Vamos agora então para as primeiras quatro de hoje. Vamos começar no milionésimo centésimo posto. Música dos Screaming Gets. A música chama-se Shiver. É mais pro rock. É uma música que até não é assim tão conhecida quanto isso, ao contrário de outras que vamos conferir nesta edição. Um posto acima, ou seja, no 1996º posto, está Billy Ray Cyrus com Ache. Aqui uma pequena... Estava a tentar perceber como é que se diz isto. Desculpa. Ache Breaky Heart. É como se chama esta música, então, que está no 1996º posto. Digamos que esta música também é assim mais para o rock. Mais calma. É a música dos 1927. Este grupo que nos vai aqui trazer a música If I Called. Esta é mais calminha. É uma música, é uma balada mesmo, podemos dizer que é uma balada, é uma voz masculina bastante serena, que nós vamos poder presenciar ou vamos poder escutar nesta edição. Depois vamos ficar com Bananarama. A música Venus, que é um clássico, está no 1974º posto, segundo a revista norte-americana Triple M, que se considera que esta música está no posto 1974 desta tabela de 2007 músicas, ou, se preferirem, de 2015, como nós aqui colocamos. Vamos agora então às músicas. Ficamos então na companhia do Canal 1 e do programa 2015 com, para já, Shiver dos Screaming Gets. I'll just act bored instead. to contain the blood I could have shed. She makes me feel so weary. My heart is really on its knees. But I keep a poker face so well that even mother couldn't tell that my baby's so vain. She is almost a mirror, and the sound of her name sends a permanent shiver down my spine, down my spine. In my life she plays a starring part. Our love could hold on cigarettes. There is no room for these cheap regrets. She makes me feel so weary. My heart is but I keep a poker face so well that even mother couldn't tell that my baby's so vain. She is almost a mirror, and the sound of her name sends a permanent shiver down my spine. Your mom, I moved to Arkansas. Arkansas. You can tell your dog to bite my leg, or tell your brother Cliff, his fist can tell my lip, he never really liked me anyway. Or tell your Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Or you can tell my eyes to watch out for my mind, it might be walking out on me today. But don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think it understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill this man. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Canal 1. If I could do anything at all, I'd do it for you. De volta, ouvintes, ao nosso programa, não é? Voltamos então às músicas. Vamos subir um bocadinho mais na contagem. Deixe-me só dizer que o posto 1977 vai para os Screaming Gets com Shiver. O posto 1976 vai para Billy Ray Cyrus com a música que é o nome de Ecky Breaky Heart. O posto 1975 vai para os 1927 com a música If I Called. E Venus, dos Bananarama, está no posto 1974. Everyone's Winner é a música que está no lugar, no milionésimo, nono centésimo, 73º posto, pertence aos Hot Chocolate. Como eu já fui dizendo há muitos meses atrás, é um facto, já fui dizendo na altura que à medida que vamos subindo é natural que vamos encontrando cada vez mais grupos e artistas conhecidos. E também, consequentemente, as suas músicas. Esta nem tanto, mas, enfim, é uma das músicas que está então aqui classificada como uma das melhores, segundo esta revista. Milionésimo, nono centésimo, 73º posto para os Hot Chocolate, banda de qual pertencia também Tom Jones, e que cantam Everyone's a Winner. Posto 1972 pertence James Freud, Modern Girls, isto é correto, Modern Girls. Esta música então, que é, enfim, não é tão conhecida, é um feito e é um tema até, acho eu, interessante. A música está muito bem conseguida, mas realmente está muito abaixo, segundo esta revista norte-americana. O milionésimo, nono centésimo, 72º posto pertence a Bill Alley, que nos traz a música Rock Around the World. Esta música tem também a participação, aliás, é Bill Alley and the Comets, não é participação, é Bill Alley and the Comets. E esta música é, enfim, Rock Around the World, é um clássico, um tema já bastante conhecido e pronto, que realmente está ainda assim abaixo nesta tabela classificativa. Assim como acontece com o milionésimo, nono centésimo, 71º posto, pertence nem mais nem menos que a James Brown, I Feel Good. É um tema que todos nós conhecemos, sobretudo de um anúncio publicitário, mas a verdade é que também não há muito mais para contar sobre esta música de James Brown. Ela é assim, é simples, talvez por isso esteja neste posto. O que interessa mesmo é que está no posto 1971 e que nós vamos conferir então a partir de agora. São as próximas 4. Vamos subir um pouco mais da contagem. You never fail to satisfy.

I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice that I got a year. Wow, and I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I de volta ouvintes, induzi aqui o nosso editor em erro, peço desde já desculpa, vamos corrigir aqui as posições, um erro da minha parte. Posto 1970, I Feel Good, de James Brown, e não 71, porque 71 é de Bill Haley and the Comets, Rock Around the World. Este sim está no 1971º posto. O 1992º posto pertence então a James Freud, Modern Girl, e por fim o posto 1973, Everyone's a Winner, sim, está correto. Eu há pouco disse corretamente também, agora ia dizer mal. Everyone's a Winner, dos Hot Chocolate, está então no posto 1973. Vamos continuar a subir na contagem. Já disse que íamos encontrar músicas conhecidas. Aí vai mais uma, que é um clássico. A música Holding Back the Years, dos Simply Red, posto 1969, ou seja, 1969. Estamos a subir mais uma década, mais uma décima, mais uma casa decimal. Angry Town, música dos Big Pig, que é um tema, enfim, não sei se lhe chamar experimental. Bem, ele experimental não é, mas é, enfim, é diferente. O tema é mais anos 80. Se calhar porque a música também pertence precisamente a esta década. Não tenho aqui a informação daqui do ano em que foi lançada. De todas formas, o que é certo é que é um tema que, pronto, retrata também, digamos, a liberdade de, enfim, como é que é explicar? A liberdade de experimentar na década de 80. Esta música está então no 1968º posto. Pertence, como já disse, aos Big Pig e chama-se Angry Town. Um posto mais acima está o tema dos Cheap Trick. Aliás, sim, Cheap Trick. A música chama-se Don't Be Cruel. Mais uma bem conhecida. Não tanto como a Disciple Red, é um feito, mas sim, a música também ela bastante conhecida. Tem um cerca de rock, e é fácil perceber porquê. Esta música é, ela é conhecida na versão, mais na versão do Elvis Presley, que na versão dos Cheap Trick. Ainda assim, é um tema, pronto, no caso, na posição em que ela está, não é, ou seja, realmente esta música não é de facto das mais conhecidas, até dos próprios Cheap Tricks. Por fim, o posto 1966, pertence a Pat Murray. A música chama-se nem mais nem menos que So Beautiful, e é mais uma das conhecidas, enfim, sobretudo para quem acompanha Pat Murray, sabe o que é que eu estou a falar. É uma música talvez as mais conhecidas, digo eu, não é? É uma grande música esta, e que nós vamos conferir então. São as próximas quatro, a última mais balada, não é? As restantes. Ah, não, a do Simple Red também é assim mais tranquila. Pronto, começamos com uma balada, acabamos com uma balada e pelo ritmo, pelo meio, ritmos experimentais, sobretudo esta Hungry Town dos Big Pig. Assim seguimos, começamos nesta terceira parte do programa com o posto 1969, pertence ao Simple Red, Holding Back the Years. Canal 1. Don't be cruel to a myself just the other day in the backyard of a friend's place, thinking about you, thinking of the crowd you're in, what you're up to, where you've been, just thinking. You know the clothes that you wear and the color in your hair shouldn't change you. Now you tell me, why is it so? You're bigger than Mighty Joe. At least you think so. Got my fingers burned. Now when I think of touching your hair, you have changed so much that I don't know if I can call you and tell you I care. Para a última intervenção desta edição de 2015, vou deixar com mais 4 temas. Muito curiosa esta sequência musical, que vai do posto 1965 ao posto 1962. Deixe-me só recordar que no 1966º posto está Pat Murray com So Beautiful. No 1996º posto está a música dos Cheap Trick Don't Be Cruel, ou seja, a versão dos Cheap Trick. No 1968º posto está a música Angry Town dos Big Pig, e 1969º está a música dos Simply Red. O tema chama-se Holding Back the Ears. Agora vamos a uma música que está no posto de 1965. Vamos lá ver se eu consigo dizer. Eu consigo dizer Skyhooks. Agora vamos lá ver se eu consigo dizer a primeiro nome toda esta música. You Just Like Me Enfim. Vamos voltar ao princípio. Peço desculpa, vamos voltar ao princípio do nome da música. Eu bem pareci que isto era complicado de dizer. Skyhooks. You Just Like Me, 'Cause I'm Good in Bed. Tu está curioso. Tu gostas de mim porque eu sou bom na cama. É como se chama esta música, então, dos Skyhooks. E depois, a partir daqui, pronto. To Cut Long a Story Short, música dos Spandau Ballet, é bastante conhecida esta, tal como também é a música dos Alice Cooper, que nos trazem Schools Out for Summer, escolas fechadas no verão. Aliás, aqui é a época dourada dos Alice Cooper. Sem dúvida um nome influente, incontornável no mundo da música rock um bocadinho mais pesado. E por fim a música Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. E é assim que chegamos ao final desta edição do nosso 2015. Vamos conferir agora estes 4 temas. You Just Like Me, You Just Like Me, 'Cause I'm Good in Bed. Música então, música ainda vamos conferir já de seguida, que está então no posto 1965º. E eu, Carlos Bonaparte, despeço-me por aqui aos ouvintes, a continuação de uma ótima noite. Já de seguida, Jonas Santos traz mais uma edição de Espelho Mágico. Fique bem, boa noite e até ao próximo domingo. And you still want more. God, you talk.